Portal do Arrocha. Isso é Diogo Dourado. Bora, Léo Batera. Conexão Estúdio. Alô, Gabriel Tocori. Alô, meu parceiro Lídio. Tamo junto. O telefone chama, mas não quer me atender. O que houve com você? Imagino que você está com outra pessoa. Esqueceu que eu te amo demais. Eu que sempre acreditei nas suas juras de amor. E de repente você some, não atende o telefone, nem sequer me diz alô. Enquanto as horas em o silêncio do pequeno celular, e as horas passam, quero ouvir você falar, mas em o silêncio do pequeno celular. Um abração, Jim Gravações, tamo junto. Já ainda se cedês, JM Paredão. Pipoca, filho. Eu que sempre acreditei nas suas juras de amor. E de repente você some, não atende o telefone, nem sequer me diz alô. Enquanto as horas passam, sou. Quero ouvir você falar, mas vem o silêncio do pequeno celular. E as horas passam, quero ouvir você falar, mas vem o silêncio do pequeno celular. Será que esqueceu de mim? O silêncio do pequeno celular.